Naldi, o homem sem coração. Tomou conta do meu coração, esse amor que eu guardei pra te dar. Tá batendo com tanta pressão, me pedindo só pra te amar. Te amar, te amar. Meu prazer de viver é te amar. Te amar, te amar. Hoje eu sei, minha vida é te amar. Você me tem na palma da mão, no meu corpo eu marquei seu lugar. Você é minha respiração, como posso deixar de te amar? Te amar, te amar. Meu prazer de viver é te amar. Te amar, te amar. Hoje eu sei, minha vida é te amar. Em nome de Brabos Produções Estúdio, sinal de homem sem coração. Sofre daí que eu canto daqui. Aqui tem sentimento. Tomou conta do meu coração, esse amor que eu guardei pra te dar. Tá batendo com tanta pressão, me pedindo só pra te amar. Te amar, te amar. Meu prazer de viver é te amar. Te amar, te amar. Hoje eu sei, minha vida é te amar. Você me tem na palma da mão, no meu corpo eu marquei seu lugar. Você é minha respiração, como posso deixar de te amar? Te amar, te amar. Meu prazer de viver é te amar. Te amar, yeah, amar. Sou o seu remédio quando sente dor. Se tiver com frio, eu sou seu cobertor. A força desse amor só Deus sabe explicar. Ah, e você faz meu sangue ferver sem parar. Nem por um minuto quero ficar sem te amar. Te amar, te amar. Meu prazer de viver é te amar. Te amar, yeah, te amar. Hoje eu sei, minha vida é te amar. Te amar, te amar. Meu prazer de viver é te amar. Te amar, yeah, te amar.